E aí, meu chapa? Cê tá querendo desistir? Vacila não. Costa a Costa tá aqui, ó. Nós não tem a gravadora que eles têm ainda. Nós não tem o dinheiro que eles têm ainda. Você vem do Nordeste, você vem do gueto do gueto, mas você tem o talento que eles não têm. Melhor, você tem a força que eles nunca vão ter. Do Nego Records, primo. E aí, ma, não espera por ninguém. Quem é pra tá aqui já tá. Cê tá na rua e eles querem ver a luta. Isso aqui é dinheiro, sexo, drogas e violência de costa a costa. Mixtape do Nego Records.